do meu pé. Pois a minha mulher me traiu, só pra o povo pegar do meu pé. Porque me traiu, Dilene? Porque me traiu? Tu sabes que eu te amava, eu te adorava, e você me traiu. Traiu de lei, porque me traiu? Tu sabes que eu te amava, eu te adorava, e você me traiu. Se você me pedir perdão, posso até aceitar sua volta. Se você me garantir que nunca mais vai me trair. Você me pede perdão, posso até aceitar sua volta, porque o meu coração não suporta mais a sua falta. Porque o meu coração não suporta mais a sua falta. Porque me traiu, Dilene? Porque me traiu? Eu te amava, eu te adorava, e você me traiu. Por que me traiu, Dilene? Por que me traiu? Tu sabes que eu te amava, eu te adorava, e você me traiu. Meu amor. A sua falta. Por que me traiu?